Praticamente, quem tá presente, as novinhas ali, hein? Que colocando e se joga pra gente. Vai fazer assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, desce com o bumbum tam tam. Vem, desce com o bumbum tam tam tam. Vai, desce com o bumbum tam tam. Vem, desce com o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vem com o bumbum tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam E já são duas da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka, de vodka. Sou mais um maloqueiro da quebrada que tá virado desde outras madrugadas. Depois das 11 já não pensa mais em nada, só quer viver que a vida é única, é única. Eu e o meu desprazer é o que me faz sentir prazer. O águia faz me enlouquecer e é o que me faz querer viver, viver. Que tudo é passageiro, solta esse cabelo e vem, que o papo vai esbagaçar nessa porra. Nós tá solteiro, deixa o som bater neném. Onde tem LC Juninho, dorme de sinandinho, vou sobrevoar. Oh, oh, oh, oh. Hoje eu quero ver o pop live tocar. O pop live tocar. Oh, oh. Solta esse cabelo e vem, que o pop vai esbagaçar nessa porra. E nós tá solteiro, deixa o som bater neném. Onde tem LC Juninho, dorme de sinandinho, vou sobrevoar. Oh, oh, oh, oh. Hoje eu quero ver o pop tocar, o pop live tocar. Desce com força, sobe, mas sobe me olhando. Senta, senta, senta, senta, senta, mas sobe me olhando. Senta, senta, senta, senta, senta, mas desce com força. Senta, senta, senta, senta, senta, sobe me olhando. Senta, senta, senta, senta, senta, mas desce com força. Onde das maravilhas é o mundo se acabando. Isso é o pedido dela. Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo. Isso é o pedido dela. Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo. Tô passando mal.

novinha já tá safadinha, querendo é me provocar. Thiago e DJ Manuel Júnior comandam o trovão, meu amor. Vai, toma! Vai, toma, toma! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando aí novinha, vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Só de copiar, sinto grave da batida. DJ Jairo, DJ Jean e DJ Paquete. Manda brasa, manda brasa. Super Águia, o Gravitum. A Super Águia chegou voando. A Super Águia chegou voando. Joy Benassi. Aê, cheguei, MC Platinador. DJ B tá jogando, tá botando na pressão da carreta. Super Águia, fute sol, bate bom. Na mesa tá chegando o whisky. Também tem DJ Erasmo no comando, Birumi. O Gravitum. Super Águia, o Gravitum. Super Águia sobrevoando, olha o rasante na galera. Chegou a Super Águia, a carreta tá uma fera. A águia te viu de longe, ha, é presa fácil. DJ Billy, Billy, mix junto com DJ Erasto. Relógio de ouro, pá, pode chegar. As minas chegou e os mano vai, pode endoidar. Deu bom de novo, hey, vai vendo. Sobrevoando, sobrevoando. A carreta Super Águia sai da frente, tá chegando. Sobrevoando, sobrevoando. Sai de baixo, sai da frente, a Super Águia tá chegando. Sobrevoando, sobrevoando. A carreta Super Águia sai da frente, tá chegando. Sobrevoando, sobrevoando. Sai de baixo, sai da frente, a Super Águia tá chegando. Gravitinha tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Alô, Super Águia do Marajó. Dale, Marel! E aí, DJ Paulinho? Chego, fico de canto, acendo cigarro, olhando de longe. Elas tudo louca, sempre com seu bonde. Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone. Desce Butiane, desce Falciane. Desce Butiane, desce Falciane. Desce Butiane, desce Falciane. Toda vez que eu chego, fico de canto, acendo cigarro, olhando de longe. Elas tudo louca, sempre com seu bonde. Uma mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone. Desce Butiane, desce Falciane. Desce Butiane, desce Falciane. Desce Butiane, desce Falciane. DJ Paulinho, da Adidas Produções. E aí, DJ Paulinho? Aí, DJ André! Como é que é, garoto? Vai pra cima! Você é mais perfeito, eu agradeço todo dia. O seu sorriso lindo, seu olhar encantador. Sou um homem apaixonado, a culpa é sua, meu amor. Homem, bons amigos, mas quem manda é o amor. A minha atenção e meu carinho é todo seu. Você é minha princesa, minha diva, meu amor. Sou o cara mais feliz porque tenho minha flor. Por favor, me dá um beijo.

loja das aparelhagens das Ilhas do Pará. Cheguei às 15 horas, nem marquei meu horário, o salão tava cheio. Fiquei na sala de espera e sem querer, escutei toda a conversa. Mas que dó dessa moça, não quer mais ser a outra. Não deseja se mal pra ninguém, pra esposa não é fácil também. Mas peraí, esses detalhes eu conheço, endereço e sobrenome. Essa safada tá falando, é do meu homem. Quebrei o pau, abri a porta e já voei, foi no cabelo. Desci do salto, parei o salão inteiro. Fica com ele que ele agora tá solteiro. Quebrei o pau, voou a plique, unha e cílios postiços. Não acredito que ele me traiu com isso. Eu não sabia que ele gostava. Manuel Júnior pancadão.blogspot.com e baixe as novidades do momento. Mas que dó dessa moça, não quer mais ser a outra. Não deseja se mal pra ninguém, pra esposa não é fácil também. Mas peraí, esses detalhes eu conheço, o endereço e sobrenome. Essa safada tá falando, é do meu olho. Batia no peito, jogava na cara que eu nunca fui suficiente. Beleza, realmente, pra dar certo com gente indecente, tem que ser indecente, coisa que eu não sou. Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você. Deus te ouça, hein? Não quero encontrar outra pessoa parecida com você, nem. Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você. Deus te ouça, hein? E que no céu não fique nenhum anjo sem falar amém. DJ Edney, pra não deixar ninguém parado. Banda 007. Fechou o vidro do carro, ainda tava falando da gente. Saiu da garagem, quase atropelou um guardinha do prédio da frente. Batia no peito, jogava na cara que eu nunca fui suficiente. Beleza, realmente, pra dar certo com gente indecente, tem que ser indecente, coisa que eu não sou. Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você. Deus te ouça, hein? Não quero encontrar outra pessoa parecida com você, nem. Você disse que eu não ia encontrar ninguém igual a você. Deus te ouça, hein? E que no céu não fique nenhum anjo sem falar amém. Novíssimo Super Trovão Digital, o Águia do Marajó. Banda 007. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor. Uma

escrever Deus e as cartas. Depois manda aqui pro meu set. Faz o seguinte, se não quer voltar, fica aí. Agora eu já entendi, já foi, perdi. Não rola mais eu acordar de madrugada só pensando nesse amor. Por isso eu quero te esquecer de uma vez, então me faz esse favor. Põe no correio seu amor com o meu endereço, que aqui eu sozinho me aceito, que aqui eu sozinho me aceito. Põe no correio seu amor com o meu endereço, que aqui eu sozinho me aceito, que aqui eu sozinho me aceito. O Águia do Marajó. Faz o seguinte, põe tudo que é meu numa caixa, os DVDs e as cartas. Depois manda aqui pro meu frete. Faz o seguinte, se não quer voltar, fica aí. Agora eu já entendi, já foi, perdi. Não rola mais eu acordar de madrugada só pensando nesse amor. Por isso eu quero te esquecer de uma vez. Eu quero é ter você, o meu coração é todo seu. Olha meu amor, estou aqui outra vez. Desde com meu amor a você, pois eu nunca te deixarei. Quando me chamar pelo meu nome, te ouvirei. DJ Manoel Júnior, Pancadão de Macapá. Todos da mil maravilhas. Vai morar daqui.

esse amor que sinto por você me revirou a minha cabeça. É, o nosso caso não terá mais fim. Você agora é o meu amor. Vem correndo me amar. Estou aqui esperando você no mesmo lugar onde te conheci, que rolou o meu primeiro beijo. Estou aqui esperando você no mesmo lugar onde te conheci, que rolou o meu primeiro beijo. O DJ que é sucesso por onde passa, DJ Tani Music. Lá na sede do Manda Brasa, no Rio Limão. Ai, tá azedo, mas tá gostoso. Novíssimo Super Trovão. Super Trovão. Banda Kene. Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via, resolvi te visitar nos seus sonhos. Será que te assustei? Tava morrendo de saudade e logo a gente volta pra realidade de não estarmos juntos. Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser. Não tem ninguém aqui além de nós. Estamos sós. Estamos sós. Hoje eu reparei no seu batom. Vi que a sua roupa caiu bem. E o seu perfume é tão bom. E o sorriso lindo que só você tem. Viu que eu reparei? Já te perdi uma vez, não posso te perder de novo, nem sonho. Aí, DJ Abin! Como é que é, garoto? Vai pra cima! Com você, eu sonhei um lindo sonho de amor. E nos teus braços fui feliz demais. Seguir teus passos já não posso mais. Vou tentar te esquecer. É grande a minha dor. Despedaçado está meu coração. Inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim. Eu querendo você, você querendo a mim. Nós temos que encarar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor. Perdoa por te abandonar.